Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, se você morar principalmente em um grande centro urbano, mas nem precisa ser um grande centro urbano, pode ser uma cidade minimamente aí urbanizada, preste bem atenção ao ambiente que lhe rodeia. Observe como as coisas ali são pouco naturais. Quase tudo é artificial nas nossas cidades, no nosso ambiente. Se você observar bem, você vai perceber que o natural, ele é uma exceção. Então, se você sai na rua, você vai se deparar com o quê? Com o asfalto da via, você vai se deparar com o cimento da calçada, com o concreto das edificações, com a borracha dos carros, o ferro das placas de trânsito, com plástico, com alumínio, papel, vidro e tudo mais que é fruto da criação humana e que é artificial. E o que há de natural? Bom, tirando o ar que a gente respira, que apesar de natural, geralmente já está razoavelmente poluído, nós vamos ter ali talvez umas árvores no canteiro central, algum gramado, alguma coisa assim. Mas se você for prestar bem atenção, você vai perceber que esses elementos naturais, eles são exceção. Eles fazem um contraste com o ambiente artificial. Tanto que é preciso o tempo todo fazer alguns movimentos para tentar preservar alguma naturalidade, né? Porque cada vez mais nós estamos perdendo o contato com esse natural. O que confirma que a regra no nosso ambiente, hoje em dia, na maioria das cidades urbanizadas, civilizadas, é o elemento artificial. Eu costumo até brincar que nosso mundo contemporâneo é uma grande figura de linguagem. Poucas coisas são reais, quase tudo é um simulacro, é uma imitação da realidade. Então, por exemplo, o que nós vemos em um vídeo não é uma pessoa real, ali é apenas uma codificação, uma imagem codificada e digitalizada de uma pessoa. Não é uma pessoa real, ou seja, isso aí é um simulacro de realidade. Nós, por exemplo, nós voamos de avião de um lado para o outro do mundo, isso aí não é natural. Do ser humano. Nós criamos um jeito de superar essa barreira da natureza, mas não é natural. Até os alimentos, muitos dos alimentos que nós comemos são apenas imitação de alimentos reais. Há alimentos que nós ingerimos que são totalmente fabricados em máquinas. Então, hoje em dia, o ambiente que envolve o ser humano é completamente diferente de como era o ambiente no início de tudo. Esse ambiente ele foi totalmente alterado pela engenhosidade humana, tornando quase tudo em volta do homem uma mera imitação da natureza. E às vezes, algo até completamente diferente dela. Só que, enquanto no ambiente no qual vivemos está cada vez mais modificado, afastando-se daquilo que é natural, a natureza humana, ela continua a mesma. Ela mantém-se inalterada desde o primeiro ser humano que existe. Nem os evolucionistas vão negar isso. Nós somos os mesmos em nossa estrutura desde o início. Bom, se a nossa estrutura é a mesma, isso significa que a natureza humana ela está programada para reagir ao mesmo ambiente que existia lá no início do primeiro ser humano. Então nós estamos programados para reagir a um ambiente natural, exatamente como era o ambiente no início de tudo. Só que, quando a natureza humana é exposta a um ambiente extremamente artificializado como o nosso, um ambiente para o qual ela não foi programada, ela não consegue entender esse ambiente. E ela acaba reagindo a esse ambiente, não como ele sendo artificial, porque ela não consegue entender essa artificialidade. Ela interpreta que esse ambiente é o ambiente natural dela. Então ela, vamos dizer, julga esse ambiente segundo as categorias naturais que ela possui em si mesma. Só que essa reação cega da natureza humana, essa reação espontânea ao mundo artificializado, faz com que ela se confunda o tempo todo. Isso não significa que a natureza humana é falha. Não, ela apenas não foi programada para reagir ao ambiente totalmente alterado como esse que nós vivemos. Então, a única maneira que a natureza humana teria de evitar se confundir diante desse ambiente seria interpretar os fenômenos, abstrair os fenômenos, entender que esses fenômenos que a cercam, esses elementos que a cercam, não são elementos naturais. E aí reagir de acordo com essa artificialidade. Só que a natureza humana não é capaz de fazer isso. Ela não é programada para isso. A natureza humana é programada para reagir espontaneamente, segundo suas categorias naturais. A natureza humana é feita para reagir a um ambiente natural. Então, começa a ser necessário, quando nós estamos nesse ambiente artificial, que algo faça o papel de intérprete, que entre algo aí no meio, abstraia essa artificialidade, informe a natureza humana que, olha, isso aqui em volta de você, natureza humana, não é natural, é algo artificial, e ensine a natureza humana a reagir. No mínimo, direcione a natureza humana para que ela reaja adequadamente a esse mundo artificial. E quem é que é capaz de fazer, de alguma maneira já faz esse trabalho? É a nossa razão, é a nossa inteligência. Apenas a nossa razão é capaz de distinguir a artificialidade do mundo. Somente ela é capaz de abstrair os fenômenos artificiais que se manifestam e torná-los conscientes para que a natureza humana reaja de maneira adequada. É por isso que eu insisto que na educação da vontade, quem deve estar no comando é a razão. Porque é ela que coloca ordem nessa confusão criada aí entre o ruído de comunicação que há entre o mundo artificializado e a natureza humana imutável. Só a razão pode dizer para a natureza humana assim, ó: natureza humana, você está equivocada, você está reagindo de uma maneira errada, você está interpretando errado os fenômenos. Se acalme, não precisa reagir assim. Isso aqui que está diante de você não é um perigo, ele parece um perigo porque você está interpretando essa situação com base nas suas categorias naturais, mas não é, isso aqui é uma artificialidade. Não precisa fugir, não precisa reagir de maneira violenta, entende? É a razão que faz isso. A razão, então, é o intérprete entre o mundo artificializado contemporâneo e a natureza humana imutável. Por isso que nós falamos de direcionamento da natureza, guiamento dos instintos, orientação das reações, porque é a razão que vai fazer isso. Vai direcionar a natureza para reagir adequadamente. Vai guiar os instintos para reagirem de maneira correta. Vai orientar as nossas reações. Então não se trata de extinguir os impulsos, não é isso que nós vamos fazer. Não vamos apagá-los, é impossível. Nós vamos sempre reagir, os impulsos estarão sempre ali atuando. Mas nós falamos de adestramento desses impulsos. Como nós adestramos impulsos? Por meio de associações, por meio de criações de hábitos, por meio do desenvolvimento de uma memória comportamental e até uma memória muscular e vários outros instrumentos que podem ser úteis para dar um sentido à natureza humana, mais de acordo com o ambiente no qual ela está inserida.